Tia Salsicha, conta a história pra mim, vai, por favor, conta, conta a história pra gente, conta, vai, vai, conta vai, pra vai, nós, Tia Salsicha, por favor. Uma vez, rapaz, comecei Scooby, e que a casa ali da esquina era mal assombrada. Scooby acreditou. O que aconteceu, Tio Salsicha? O que aconteceu? Escuta qual foi fogo! É mesmo, Tio Salsicha? É! Ô, cara da puta! Histórias do Tio Salsicha! Fat Manic! Fat Fuck Harry Styles! Fuck Scooby-Doo! Don't you hurry you! Fuck Scooby-Doo! Não, não, não, não, não! Nha-nha-nha-nha-nha. Vai tomar no cu. Bem-vindos a mais uma edição do podcast MF, edição número 10. Aê, manolada. Isso aí, tamo de volta. É, e aqui quem fala é o Thiago. E do meu lado, de volta, sou eu aqui, o Doug. E o Mingucho aqui, o Kaique. Rapaz. E o assunto hoje é... Quem nunca cometeu um ato de vandalismo? Vandalismo! Quem nunca? Quem nunca cometeu? Pura divertição, isso mesmo. Isso mesmo. E eu gostaria de falar que estou de volta aqui pra alegria de quem estava com saudade. E se você não gosta de mim, vai pra merda, porra! Manda me matar! Manda me matar que eu estou de volta e voltei pra infernizar a sua vida, isso mesmo. Vamos começar o podcast? É isso aí! Cortei, mano! Vou atender uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? A Clayson! É, de onde você fala, Clayson? Aqui de Cabo Bó do Norte, meu amigo! Brasil! Você já fez algum ato de vandalismo já? Eu já fiz muitos atos de vandalismo! Tipo? Tacar coco na casa dos outros! Você fala que nem aqueles locutores de rádio ou de forró? Na assim. Verdade, eu sou um vocalista da banda de forró! E como é o nome da banda? Clayson As Piriguetes do Agreste! Nossa, aí tem música, tem música? Tem música, tem música. Quer cantar um trechinho pra vocês aí? Canta aí um trechinho, vai, a capela. Sempre gostei dessa peste, a piriguete do agreste, tá pelada, nem roupa essa puta veste. É isso aí, isso aí. Porra, Clayson, as piriguetes do agreste. Nossa. O telefone é... A gente não tem telefone. E o que que faz quando quer contratar aqui vocês? Aqui não tem nem show? Energia, ainda mais telefone. Tá, ossa aqui o cachê. Vocês fazem show aí, por aí, no Brasil todo? Como que é? É, a gente faz por todos os lugares aqui, os botecos aqui ao redor, da casa da minha mãe, quando ela libera, às vezes é o sábado, né? Estamos aí, né? Eu gostaria de cantar mais um pedaço da música, hein? Tá bom, canta. Uai, aí. Só que todo mundo tem que canta levantar aí, a mãozinha e bater na palma da mão, hein, vai. Beleza, vai. Vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá! A piriguete tá quebrando até o chão. E vai, vai, é isso aí. É isso aí, essa é só um trechinho da nossa música, é o maior sucesso aqui da Clayson, as piriguetes do Agreste. Vamos começar o podcast. É isso aí. Hoje com a discussão. Quem nunca cometeu um ato de vandalismo? Só por diversão. Pura diversão. É, mano. Fala algum aí que você já cometeu aí na rua. Só uma, só? Cara, pra começar. Eu posso fazer um DVD, velho. Fazer um stand-up, mano. Posso fazer uma apresentação só de atos de vandalismo. Deixa eu ver um bom aqui, ó. Na escola, vai. Na escola tinha o básico... É o que mais tem na escola. É, o básico... Explodir a privada com a bomba. E com papel higiênico, os bagulho, né? Os moleques rasgam o caderno dele inteiro. Rasgam até o livro da escola só pra poder entupir o bagulho com papel, velho. Quem fez isso? Não. Vixe, os moleques faziam direto. Agora, o mais supremo era os Noé Ártico lá do Heliópolis, lá quando a professora saía da... Heliópolis, onde que é isso? É uma favela. Muito doida. que em São por acaso Paulo. Eu moro, estou sobrevivendo lá, muito bem. Colete à prova de bala, só rajadão. Voltando aí, saindo do funkão. Não tive intenção de rimar. Pará, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Mas voltando. A professora saía da sala por pura divertição. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, crianças divertição. E crianças, divertição. Os caras iam lá e penduravam a mesa dela na janela, assim, tá ligado? Aquela janela de vitrô. Abriu o bagulho e pendurava, ela deixava de cabeça pra baixo lá. É. Prendia nas pernas. A professora voltava e ficava com a cara de cu. Quem fez isso? E agora quem era o doido que ia caguetar? O moleque ia tirar uma shotgun debaixo da cadeira dele e ia meter bala em todo mundo lá. Fora as cuspia, molhava os papel e as merendas, tacava no teto, velho. Te juro, eu voltei lá esses dias lá, tá até hoje lá o prato que eu taquei, mano. Se eu esquentar no micro-ondas, dá pra comer daquela sopinha lá, muito doida. Alô? Alô? Quem fala? É o Charles. Charles? Charles da onde? Charles Xavier? Charles Wikipedia, do Pânico na TV, da Rede TV. Ah, tá, hein? Eu acompanho o blog de vocês e eu gosto muito do podcast, eu assisto. Você assiste o podcast? É, eu assisto. Como você faz isso, mano? O primeiro vídeo de vocês foi The Survivor, em abril, em 24 de abril de 2008. E vocês fizeram um vídeo parecendo com o Resident Evil, não é? Do zumbis que come gente, come cérebro. É isso mesmo. Quem quiser ver o vídeo aí, procura aí no blog. Eu gosto muito de vocês. E o seu primeiro podcast foi em 7 de junho. E foi o podcast piloto. E foi você, o Thiago, o Fio e o Mr. U e o Tony. E eu gostei muito, eu assisti. E o seu segundo podcast foi Mulher Gosta de Ser Maltratada, com o Mr. U, o Thiago, o Tony e o Alisson, que é convidado. E foi. Que dia foi? Foi 20 de junho de 2009. E o seu terceiro podcast foi. Nossa, Michael Jackson, o que faz. Au! Né? Que anda pra trás. E foi 4 de julho de 2009. Com o Thiago, o Mr. U e o Chris. Você vai falar todos? Eu posso falar a todos. Não, mais um. O terceiro, então. O terceiro foi. O Comidas Estranhas. Foi julho, 18 de julho de 2009. E falou da comida estranha que ninguém come, comida feia. Com o Thiago, Mr. U, Alisson e o Vini. E o outro foi o quarto, foi o Pequenos Furtos. Foi 13 de setembro de 2009. E teve o Penny, o Mr. U e o Doug. E o menino do o Trombadinha. Ele que rouba as bolachas, os biscoitos. Então, isso aí você pode ver tudo no blog. Parece que você tá lendo. Não, mas. Tchau. Alô? Falha no engano. Oh, vocês podiam me ajudar na campanha? Qual é a campanha? Não deixa o Emílio me mandar embora, não. Eu gosto aqui do Pânico na TV. Você vem embora, você vem pra cá, ó. Eu posso ir pra vocês? Pode vir aqui, ó. Eu gosto de ficar no Pânico na TV aqui, fazendo as matérias no Rio de Janeiro. E eu gosto da Sabrina. Ah, moleque! Ah, ô Sabrina! Ô Sabrina, vem dançar o moleque. Então, a Sabrina tá aqui do meu lado. Então, hoje o assunto é... É verdade. O assunto é vandalismo. Eu já fiz muito alto de vandalismo. Já, mas se eu falar, minha mãe ela vai ficar brava comigo. Ela vai me botar de castigo. Ela não tá escutando, não. Ela não vai escutar o podcast, não. Fala aí. Tá, então vou falar, então. Eu posso falar? Fala. Uma vez eu taquei uma pedra na janela da vizinha. E aí, o que aconteceu? Quebrou. Lógico, e aí? Ela te bateu, não? Não, eu corri. O que mais? Você tem mais algum ato de vandalismo? Eu já taquei. Já taquei lixo na casa dos outros também. Lixo? Foi. Na casa da Sabrina. O que você fez lá? Eu saí correndo. Ah, tudo saiu correndo? É. Obrigado pela ligação. Tá. Ah, moleque! Ô Sabrina! Higiênica assim no banheiro, levou na mão, tacou no teto lá pros bagulho cair na professora depois, mano. Na metade da aula lá, a professora toda melada, vai pra diretoria, mano. Tiraram o chiclete debaixo de tudo quanto é carteira e mesa da escola inteira. Fizeram o quê? Fizeram uma bola de chiclete do tamanho de uma bola de basquete. Tacaram na cabeça da professora de português, mano. Desmaiou ela. A tiazinha, mano, ela tirou um tufo de cabelo tão gigante que dava pra fazer uma peruca, velho. Te juro, mano. A professora ficou parecendo dedão do pé, mano. Ah, então, né, também. Sentar lá no fundão da sala, né? Roubar todos os cadernos dos menininhos lá tudo, né? Arrancar as folhas. Enche de cola o bagulho, depois cospe, mano. Ficar atacando, falando que é o maluquinho da frente aqui, ó, apontando o dedo assim, ó. Colar o caderno ali, riscar fora, o caderno todo. Arrancar a página. Não, a gente furava, tipo, atrás com a caneta pra poder ficar girando o bagulho. Era mó nice, era mó nice. E aqueles papelzinhos que você colocava, você molhava na boca o papel não, e colocava tem, na caneta? Tem um clássico balde na porta, velho. A gente colocava o balde de lixo assim. De lixo. Deixava isso. A metade aberta assim, só pra apoiar o balde ali. Aí colocava tudo quanto é merda, o moleque até cagava no bagulho. Cagava, cuspia, fazia não, tudo, mas, né? Não, vandalismo wins lá no bagulho. Os moleques queriam ir no banheiro, a professora não deixava, o quê? Vai ali mesmo. Um moleque colocava o instrumento pra fora e mijava dentro do lixo, velho. Se a professora reclamasse, ele ia tirar uma shotgun debaixo da mesa dele e meter bala nela. Não, eu lembro quando a professora falou um monte pro moleque lá, porque eu acho que ele tava, não tava fazendo lição, quebrou as pernas do moleque, o moleque ficou sem graça, mas na saída também, cadê os pneus da professora? O carro da professora não tinha nenhum motor, mas o moleque levou no bolso o bagulho. Até os pinos lá tava da roda. Tava tudo riscado, e o maluco ainda pichou o bagulho com um prego, sei lá que merda que ele fez, e ainda escreveu errado ainda. Escreveu o quê? Tentou xingar o professor, ele escreveu errado, mano. Escreveu o quê? Acho que ele escreveu o professor a fila da puta, mano. Fila. Fila. Fila da... É, mano. E era mas professor de português? Professor era de português, né, mano? Era de português. Era muito foda isso. Não, mas... Acho que foi intencionalmente isso. Vandalismo na rua. Na rua? Tem uns noinha lá na frente da escola sempre, né, mano? Toda escola tem uns noinha lá pra buscar as menininhas lá. Chega, chega pagando uma de mala lá e tudo. Você fica de cara baixada assim, né? Se falar alguma bosta também, os malucos roubam o lábio de você e enfiam no nariz, mano. Só sei que os maluquinhos lá na escola, puta que pariu. Os caras pegavam o lixo, velho, o lixo. Começava a rasgar, tacando pro alto, tacava nas casas, pá. Só sei que teve um dia que o nego jogou um pro alto ali e só veio uma fralda assim, mano, e caiu em cima do carro, ó. Que delícia! Aquele chocolate marrom escorrendo assim, ó, no vidro do cara lá, e os caras se picando lá, cascaram o beco. Agora, eu falo, hein, mano, eu tenho umas histórias aqui, tipo, barra pesada, hein. Tá, tô eu e meu primo, a gente lá na festa do meu tio, às 3 horas da manhã, ele manda a gente ir em casa pra pegar um saco de sal, eu acho, tá? Subimos lá na laje, nada pra fazer. Eu lembro pra aquele montinho de tijolo assim, aquela risadinha. Vixe, é agora. Passou a carreta assim, ô tiozinho, segura esse tijolo aqui pra mim rapidão. Tá, porra. Você jogou o tijolo no caminhão? Não, imagina. Eu só ouvi o barulho, mano. Só sei que o tiozinho parou a carreta enquanto isso a gente deu uma volta lá foi de quanto? No beco. Sei lá, só sei que eu entrei no beco e a barriga doendo, tanto da risada lá, me picando. Saí correndo lá com um saco de sal na mão e voltamos lá pra festa lá e ficamos dando risada, que nem retardado, todo mundo perguntando o que a gente tava rindo lá, que nem louco, lá sozinho. Vou atender mais uma ligação. Alô? Alô? Quem fala? Serginho! Nossa, aí tá o pânico inteiro hoje aqui, né? É, eu sou demais, né? Mesma piada! Plim, plim! Então aí, já fazendo uma piada e já furtando a piada de outro lugar já também, né? Ninguém vai ligar pra isso, né? Ah, não, dá uma atenção pra mim. Então, que ato de vandalismo você costuma fazer? Ah, eu não costumo mais fazer, né? Porque agora eu tô famoso, senão eu vou sair no Ibope. Aí eu costumava fazer um. Posso falar? Pode, o que você fazia? Ah, então, quando eu brincava de boneca com o Paulão, eu destruí a boneca dele um dia. Por causa que era da Xuxa. Da Xuxa, a Xuxa é do capeta. Sai da frente, Satanás! Que barulho estranho é esse? Ah não, é o nosso sonoplasta que fica aqui do lado, ele faz essas coisas. Só isso que você fez? Eu amo Lady Gaga. Alright, just dance, it's gonna be okay. E outra vez que eu tava na cama com o Paulão, eu peguei o espiro dele e taquei tudo da janela, por causa que ele não fez direito. Ai meu Deus, bichamar. É, e chamei ele de bichamar. Nosso sonoplasta aqui adivinhou então. O Lady Gaga. Uma vez também que eu fiz uma fogueira, né, mano? Do nada, eu fui embora, beleza, deixei a fogueira lá, senão. Na hora da saidinha da festa. Detalhe que fogueira dentro de casa também. Tá, fogueira dentro de casa. Depois nós chega nisso aí, calma aí. Então, aí eu coloquei um ferrinho lá também, né? Ficou vermelho o bagulho. Eu, caralho, mano, deixa eu ver a porra do ferrinho. O bagulho tava quente que só a porra, mano, eu nem sabia. Só... É porque era uma fogueira, né? Você tacou fogo, ele ia esquentar. Mas só que o ferro era preto, ficou vermelho, mano. Eu toquei no bagulho, mano, afundou meu dedo, velho. Nossa, mano. Peguei aquele ferrinho que comecei a queimar os bagulhos de Roma, carro, o bagulho, mano. Tá pegando fogo. Ah, deixa eu ver aí. Mas se eu tentar de novo... Mas... Não, mas é sério, mano, eu não sabia ainda, tá ligado? Era pirralhinho lá e tal. Aí eu tinha quantos anos? Uns 7, 8, mano, por aí. Tava numa festa com a minha mãe lá. Nessa época aí, o Doutor já invadia o supermercado, né, Doutor? Eu peguei o ferrinho, mano. Nessa época aí, eu pegava o estoque de traquinas enfiado. Não, traquinas não existia naquela época. É, me falam que existia. Mirabel. Nossa, Mirabel. Puta que... Eu pensava que eu era velho, mas depois Mirabel fica até quieto. Falou pra vocês. Cara. Então, aí pegava os bagulhozinhos, né, queimava os pneus do carro, tudo, mano. Da festa lá dos caras. Não, só sei que na época que eu jogava no campo lá, né, a gente ia o quê? Eu acho que era 7 horas, voltava umas 9h30 lá do campo lá, voltando pra casa. No caminho de casa, mano, só as trombadinhas de moça. Na campainha, mano, tinha um tiozinho lá que sofria. Toda vez que a gente tocava a campainha dele, a gente falava que era entregador de mini pizza. Só que os moleques eram meio mongol, né? Eles falavam mini pica. Cara. Tá trocadilho de favelado mesmo, tá ligado? É, aí eu ainda bugava a campainha. Tipo, eu apertava e encaixava um pedaço de ferpa de pau com aquela madeirinha e prendia. Aí o bagulho ficava eternamente lá. Tindom, tindom, tindom, tindom, tindom, tindom. Sua campanha faz tindom? Sei lá, só sei que o bagulho ficava lá, mano. Não, fora que os moleques catavam os lixos, tudo quanto é merda que achavam no caminho e tacavam no quintal dos outros. Mano, era um vandalismo supremo. E no dia que a gente, agora que eu acabei de lembrar, no dia que a gente achou o caminhão da feira recarregado, assim. A gente subiu em cima do caminhão, os moleques conseguiam... Mano, é nego voltando com um monte de cacho de banana levando na camisa, tá ligado? O moleque fez um momento sem terra, ele arrancou a camisa e transformou em trolha, tá ligado? Em trolha, velho. Eu ia falar trouxa, saiu trolha, mano. E cheio de banana, de fruta lá, muito, muito tosco, velho. Fora as. Não, e campainha quando era moleque, saía correndo e apertando as campainhas tudo. Tocava a campainha até umas horas, lembro quando. Isso é vandalismo também, né? Nossa, velho. Como que é isso? Como que é isso? Campanha. A tia lá, né, tava tocando a campainha também, né, mano? Saía correndo, mas também tinha vez que não dava, né? Tinha que tocar a campainha e pedir açúcar, né, mano? A tia fala que a mãe tá pedindo. A tia tá saía antes, né? É, a tia vai lá e pega. Aí você joga na. Você joga na rua, o cabelo assim, arrumava o cabelo assim, tipo, meio bagunçado, tá ligado? Arrumava bagunçado, essa foi feia. Não, feio. Aí mexia um pouco na camisa, assim, ficava meio bagunçado, assim, meio amassado e falava que tava pedindo comida, pá. Era o meu mendigo. Eu morava num prédio lá, tipo, no corredor tem quatro apartamentos, casa, não entendo, quatro portas, quatro famílias que moram naquela porra. Quatro casas. Entrava quatro negros lá, dois em cada lado lá, e tocava das quatro de uma vez e saía correndo, velho. Saiu os quatro vizinhos. Aí saiu os quatro vizinhos colocando a cara na porta, assim. Eu não via porra nenhuma. Fui você no filho da puta, se espancando, filho da puta. Não. Fora que tinha vez que ia 6, tá ligado? Aí quatro apertava a campainha em dois espirrava os extintor lá na, no corredor mesmo. Eu era capaz do tiozinho sair pra ver quem era e ele tomava um rola na água ainda. O bug era tenso, fora quando a gente jogava bola no corredor, né? Aquelas bolinhas da Omo lá. Aquelas bolinhas minúsculas de dois contos, tá ligado? Ficava, aí a gente chutava, quebrava os vidros tudo. Caramba, até o vidro quebrava. Nossa, lembrei do vandalismo supremo do elevador, velho. Eu fiz os molequinhos chorar lá, entrar em choque lá. Tipo, aquele bug do elevador, quando o elevador tava em movimento, aí a gente empurrava a porta pro lado, pra ela abrir, tá ligado? Aí o elevador parava, tipo, no meio do caminho, velho. Aí, tipo, ficava, às vezes a porta ficava elevada, ficava, tá ligado? Sei. Metade pra fora, metade de parede. E os molequinhos chorando. Ai, aqui é minha mãe! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Se eu morrer, minha mãe me mata! Os moleques entrando em choque, só dando risada. Ou senão, quando a gente tinha um botãozinho de emergência lá que a gente apertava lá. Caralho, você tinha medo lá. Né? Medo do caralho, que era zoar naquela porra. E os moleques tudo com medo. É, só sei que teve um dia que o elevador travou, eu me caguei. Eu entrei em choque. Aí depois que o bug voltou ao normal, nunca mais eu fiz essa porra. Não, tinha uns do mal lá que a gente fazia lá. Alô? Yo, bro! Quem fala? I'm the Rick, man. I'm Rick. I'm the man. Don't you know who I am? I'm the Rick, the man. Rick? Hey, man. De onde que você é, Rick? I'm from USA, man. Don't you know who I am? Você é... Então, podcast hoje é sobre vandalismo. Que você faz algum ato de vandalismo, fazer hein? Fazer vandalismo, man. The USA, Nova York, man. Don't you know faz? Who I am? O que você faz? Eu passar atirando nos man, nos bro, nos niggers. Você saia dando tiro. You know what I'm talking about? It's motherfucker Wilson, man. Você é rapper ou alguma coisa do tipo? I'm rapper, man. I'm so good, man. I'm good. Já really ligaram good. O cozeiro, agora um rapper. Você tem algum rap aí? Você canta? Yeah. Put your hands up. Put your hands up. Get your hands up for my balls. Oh, yeah. Oh shit, motherfucker. Oh, the fitting in the house. Oh, yeah. E tem mais atos de vandalismo aí que você faz? Eu já fazer muito atos de vandalismo, né? Tipo o quê? Man. Like what? Explodir coisas, man. Granadas. You know what I'm talking about? Explodiu o quê? Sneakers, man. Yeah. Aí, valeu pela ligação. Isso é vandalismo, peidar no elevador? Não, calma aí, velho. Você peidar, então. Você peidar no elevador lá, né, e saía de você boa. Você peidar e sair, calma. Aí você descia pro andar de baixo, né, no elevador vazio, lógico. Aí entrava alguém lá e entrava você junto. Aí o mano chegou, puta, mano, aqui tá fedendo, mas não fui eu não, tá, já aviso já. Aí é, mano, esses caras que peidam aqui, né, é tenso, né, mano. Fazer mó guerrinha de peida que esses baixinhos. Não, e vandalismo ao patrimônio público, quem nunca fez? Que não quebrou um orelhão? É, mano. Eu já tentei, não cheguei a quebrar. Não tive sucesso. Não, e colocar o orelhão pra tocar lá. Ixi. Ah, já. Já passei um trote monstro assim. Falava que era o traficante de goiaba e tava pedindo, tava cobrando dinheiro dos manos. Fala de novo, não pegou nada. E vandalismo ao patrimônio público. Quem nunca fez? Quebrar um orelhão? Eu já tentei, né? Eu não obtive sucesso na quebrar o orelhão. Agora, eu já pichei o muro. Pichou o muro? Não, olha, eu tentei pichar, né? A gente encabulou, eu, o moleque e o meu primo. Não sei de onde ele transmutou lá o bagulhozinho lá de pichar. Esqueci o nome do bagulho, velho. O sprayzinho spray. Lá, tá bom, tipo o baigão dos infernos lá de tinta. Aí meu primo pichou o nome dele, o moleque pichou o nome dele. Na hora que eu ia pichar o meu, alguém gritou, sei lá, como se alguém tivesse vindo ou visto alguém. A gente pichando. Aí meu primo, daqui eu picho mais rápido. Aí falou, pichou meu nome, pichou errado. Escreveu Douglas com L, velho. Puta que o pariu. Douglas. Muito foda isso. A Ah, então, né? Lá na oficina também, pô. Oficina? No... Oficina de quê? De carro. Oficina de carro? Tem oficina de várias coisas, né, mano? É. De tá. Oficina de OVNI. Tá bom, de construção. Dos bagulhos de carro, mecânico, né? De mecânico, os bagulhos lá tudo. Oficina de pedreiro. Tá, mano, cala a boca. Então, aí você pegava aqueles spray. Oficina de pedreiro, né? De mecânico. Então, né? Peguei um cigarrinho, né, mano? Não. Fiquei ali fora fumando e tudo. Aí eu vi um sprayzinho assim de carro, né, mano? Peguei assim pra pinchar, peguei um banquinho. Fiquei perguntando pro povo, né, se queria que eu pichasse o nome deles no muro, assim, né, mano? Consegui uns três ali, velho. Mano, sei que tem uns vandalismo supremo que a gente fazia mesmo, que era sacanagem também, que era de bomba, mano. Comprava aquelas bombas gigantes, mano. A gente colocou naqueles relógios de água, tá ligado? Só sei que o bagulho deu um pipoco tão grande que eu até me assustei, velho. Parei até de dar risada. Saiu água pra todo lado. Mano, só sei que o bagulho ficou espirrando, jorrando água pra todo lado. Lá a gente, ó. E bomba no vizinho, quem nunca tacou? Bomba no vizinho, mano. Só sei que, mano, eu nunca ficava pra ver. Eu só ouvi o barulho de vidro desses bagulho. Era e o véio saindo. Eu vi, ah, filha da puta, vai estourar da puta aqui, para arrombado. Acontece, filha da mãe, pra você falar da puta, ficar estourando bomba gramada na minha casa, rapaz. Ah, se fuder. Não, e quem nunca bateu no vizinho assim, tipo, chutar o portão? Vixe, mano, direto. 3 horas da manhã, a gente saindo pra balada, saindo pra zoeira, eu dava bicuda nos portão. Nossa, teve um dia que... Mó gafe do caralho, mano, mó mico da porra. Eu, tipo, eu levantei o pé lá na orelha, tá ligado? No momento taekwondo pra dar uma bicuda no bagulho. Aí o maluco abre a porta, assim, ó. O maluco olha pra minha cara, ah, tô dançando balé, sai correndo. Assim. Tô dançando. Nossa, balé, vai. Não, desculpa. Fora as pedradas, monstra, velho. A gente cabulava todo... Mano, a gente passou na frente de uma casa, assim, mó mala, que era só a vidraça monstra, parecia tipo vitrine de shopping, tá ligado? Eu falei, não, não vai existir, não. Qualquer merda que a gente achava no chão, nós tacava. Só que o moleque pegou um tijolo do tamanho do mundo, velho. Puta que o barulho, ele tacou. Eu também não sou besta, não, eu nem olhei, eu só ouvi o barulho do vidro caindo no chão, eu já tava lá na esquina, já. E bomba na lata. Nossa, hein? Bomba na lata, quem nunca fez? Eu acho que foi no ano novo, no Natal, a gente... Pegou aquelas latas de ninho, tá ligado? Colocou uma bomba dentro. Tem que ser lata de ninho, né? O Neston. É, Neston, Nescau também. Tudo essas merdas, aí. Aí a gente colocou a lata... Não, aí eu falo, na verdade a lata... A bomba dentro da lata... Você colocou a bomba dentro da lata. Aí debaixo do viaduto foi isso, velho. Aí se afastamos, na hora que o bagulho estourou... A lata, tipo... Nossa, velho, não ficou nada. Sobrou nada e a tampa voou, velho, tipo... Sumiu, foi pro alto assim. A gente ficou lá 3 minutos olhando pro céu e a tampa não caía, tá ligado? A tampa da lata não. Não caía nem fudendo. Aí até hoje eu passo daquele viaduto, eu olho pro alto, ver se aquela tampa ainda vai vir, mano. Mas pode acabar em merda, sabia, né? Não, eu acho que o bagulho caiu. Eu acho não, caiu em cima do viaduto, deve ter caído em cima de um carro, tá ligado? Oh. Provocou um acidente, caiu num vidro lá, aí o maluco perdeu o controle. Então, derrubou. Mas bomba na lata pode dar em merda. Eu lembro uma vez que meu primo tava explodindo uma lata perto dele e caiu um estilhaço na perna dele. Ficou 3 anos. Nossa, perna. Aí é foda, hein? É, ganhou uma tatuagem de brinde, né? Tatuagem? Nossa, hein? Eu lembro no tempo lá da que o fura-fila lá não tava completo ainda. Era fura só aquele corredor. Atenção, Melhor, nota. Lá, puta que pariu, nota. Lá. É. Fura-fila. Fura-fila é uma desgraça de um busão. É que nem uma porra de um trolebus que... Não tem sinal nem porra nenhuma, é um caminho feito só pra ele, por isso que ele fura a fila, ele sai, vai mais rápido. E sessão da roça, você deve saber que porra é essa também. Aí a gente lá em cima da laje, os mano empinando pipa lá, e eu só assistindo lá, que eu não gosto dessas noiagens aí também. O bagulho fica cortando a mão aí com o ninho de cerol, essas noiagens não é comigo não. Aí tinha uns nóis que ficavam lá no fura a fila lá, quando não era. Eles ficavam lá noiando lá, quando não tinha nada, ainda não tinha nada construído lá. Só sei que meu primo inventou de pegar uma porra de um estilingue dele lá. Ainda pegou uma porra de uma bolinha de gude. Olha a merda. O maluco pegou uma bolinha de gude no estilingue. Ele conseguiu acertar um nóia lá na puta que o pariu. No outro lado da rua lá, no fura-fila lá. Mano, só sei que foi um headshot nervoso. Só vi o nóia desmaiando. Te juro, mano. Eu não acreditei, velho. Eu não sabia se eu chorava... Com pena do Noia, apesar que Noia não dá pena, né, mano? Tem que morrer isso nessas não é vandalismo, pragas. Não. Eu dando risada. É ataque contra Noia. É, isso aí é favorável atentado. Aí. É, isso aí também nós tá limpando a cidade, né? É, não dá nada. É, mas quando era nos vídeos dos busão que nós passava era vandalismo. Os busão aí já é. Foda. Vou atender mais uma ligação. Alô? Alô, quem fala? É a Marília Gabriel. É. É. Marília o quê? Gabriel. É. É. Ah, então. Nosso podcast hoje é sobre vandalismo. Você tem algum ato de vandalismo que sim, você faz? Sim, eu tenho, sim. É. Eu andava de cavalo, mas não gostava de pesmo. Jogava o carro alheio no abismo. Hoje estou aqui para falar sobre vandalismo. É, eu costumava, assim, colocar merda rala na frente da casa dos outros e apertar a campainha. E eles saíam e pisavam na merdinha. Nossa. Enquanto isso, eu já tinha corrido para casa. Mas quem cagava? Enquanto a casa alheia cheirava a merda rala. Mas quem cagava na porta? Eu não sei, eu só pegava a merda, não sabia. Da onde você pegava a merda? Por que você quer saber? Não, é só pra saber. Você está interessado em bosta? Não, não, valeu então. Então não interessa quem colocava. Quem cagava na frente da porta. Não interessa quem cagava. O importante era de... que depois ele pisava. Mas era de cachorro ou era de gente? Eu não sei, incompetência. Inútil. Nossa, mano, eu lembro quando a gente tacava as verduras, os bagulho podre da que tinha na geladeira, ovo, qualquer merda que nós já achava lá que não ia dar falta, né? Nós tacava nos ônibus, nos caminhão. E quando os tiozinhos paravam, nossa, sorte que não dava pra saber de onde que veio, né, mano? Era monstro o bagulho. Porque ninguém faz vandalismo em casa, velho. Nossa, porque ninguém faz parece vandalismo que ele em deu, casa. Né? Detalhe, né, sua mãe sempre na cozinha, perto daquela faca, aquela tramontina enorme. Seu pai assistindo um jogo assim com aquele chinelo número 52 que ele taca em você que vai que nem um bumerangue, ele cata, bate e volta, ele fica quicando em você ainda. Não, eu já fiz já. É, ele já fez aquele, tem uma história de vandalismo dentro de casa. Ele é o primeiro, eu acho. Como é possível você cometer vandalismo dentro de casa, velho? Eu acho que é o primeiro, mano. Não, então, né? Você tem pai e mãe? Tem. Tem, né? Mas eu tava sozinho. Então, né? Eu botei fogo na própria cortina, mano. Tava fazendo uma fogueira dentro de casa com saco de pão. O bagulho deu merda, velho. Eu cheguei, saí chorando, chamando a vizinha. Pobre, vai ter aquecedor. É, fogueira, taca fogo na cadeira, velho, da sua mãe. Que ela tanto gosta, aquela cadeira que ela pagou. Ela ficou 3 anos trabalhando pra comprar essa porra na Casa Bahia. Veio o fela da puta e taca fogo na cadeira. A cadeira de madeira, pronto. Aí taca fogo fazendo fogueirinha. Aí vai a cortina de brinde junto. É. Tava frio, é? Tava, velho. Tava demais, mano. Não tava me aguentando ali. Lá na favela é frio mesmo, hein, velho. Até porque é os barracos doidos lá, o vento passa pelas aquelas tábuas lá e... Um em cima do outro também. É. Mas não queimou não, não queimou a então, casa? Tá ligado? Os cano também, com bexiga, mano. Tá ligado? Não, continua falando da incidente que você fez em casa. Então, né, eu saí correndo e chamei a vizinha, né, mano? Ela quase só faltou me bater, ligou pra minha mãe. Quem apagou o fogo? A vizinha, eu acho, mano. Ela apagou o quê? Eu não sei não, eu tava chorando. Realmente, velho. Eu não tava em casa não, eu tava chorando lá. Aquela detalhe hora. Que tinha um botijão até a 2 metros, assim, ó, no bagulho. Ah, tá, entendi, porque uma vez passou no jornal lá, numa favela lá, explodiu um botijão. Não, você acha que isso aí é onde? Isso aí é lá perto, é, tá isso aí é, aqui do lado da minha casa. Aquele prédio que, tipo, mano, não tem nada, só tem escada, tá ligado? Não onde tem parede skate, nem nada. Carai. Tá ligado aquele prédio ali, velho, do lado do Hospital Heliópolis, lá onde tem a monoagem do caralho? Tô ligado, eu vi, aí bagulho, os malucos só rebocaram lá, revestiram ao redor lá, fizeram as paredes de tábua e invadiram lá. Até hoje aquela porra é preto de explosão lá. Esse Heliópolis é tipo um Distrito 9. Vai que você tem que andar com colete, mano. É lugar mano. Excluído. Distrito 9, só que em vez de alienígena, é um monte de nóia naquela porra. E você tem que andar com colete, é até granada voando por cima de você, assim, ó. Nota, Distrito 9 é um filme. É da roça, não conhece cinema, essa porra. Também. O único filme é o quê? Tropa de Elite. É, eu conheço o cinema, eu vou direto lá com meu tio. Eu assisti o Garfield. Eu vou pegar vassoura, mano. Vou pegar vassoura. Só assisto. Então, também, né? Pegar o cano, colocar a bexiga atrás, né? Também, quem nunca fez isso, né? Colocar uns feijão dentro. Quando era pequeno, começar a fazer também, guerra. Fazer isso direto. Teve dia que eu também. Você tá ligado aqueles canos de laje, né? Pra evacuar a água. Com a água foi bem sinistro. É, foi. Tá ligado? Tá lavando aquela porra daquele cano que é pra jogar água lá pra riba lá, né? From behind is do left to the right, the water pray very good to the water to the do flow lá. What? Entendeu o que eu falei, né? Aí tipo, a tiazinha tava passando, mano. A gente tacou um monte de água pelo cano, aí foi em cima da... Mano, eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. Só sei que a tiazinha ficou toda molhada, molhou o celular dela, super moderno, aquele tipo que abre, puxa a antena e tem 50 botão. Muito foda. A tiazinha chamou a polícia foi lá na minha casa lá, conversou com minha avó. Aí minha avó tentou bater em mim e nos meus primos. A gente subiu lá em cima do biliche lá, minha avó não conseguia alcançar nós e ela desistiu de bater na gente. Ela tem o quê? 1,5 metros? Só sei que ela é baixa pra caramba, né? Não dá pra alcançar mesmo. Então, ela, né? Não consegue alcançar uma beliche, mano. Fizemos uma guerrinha disso daí em casa, mano. Eu e meu irmão, velho. Pegamos um saco de feijão inteiro, nossa, mano. Véio. Era 3 de uma vez só. Só vi os bagulho tra, tra, tra, quebrando tudo do nada. Abri minha mãe assim a porta, né? Barraco tá do lado, dela. Mano, com fome. Pô, o maior fome do cara. Aí tem uma porra de um arrombado fazendo guerra de feijão. Puta que pariu. Ai, cara. Aí catou bem na minha mãe, tá ligado, mano? Nem vi, já tava trancado no banheiro. 3 dias. Eu também fiz isso. Quando eu aprontava alguma coisa, eu tentava me bater, eu me pegava, me trancava no banheiro e apoiava a porta com a vassoura. Até que um dia alguém deu uma bicuda e a vassoura atravessou a porta e quase pegou no olho da minha avó. Eita! Eu fazia isso. Quando minha mãe queria me bater, eu ficava rodeando a cortina. Ah, ninguém me batia, velho. Quando eu fazia qualquer merda, eu corria. Até hoje ninguém consegue me pegar nessa porra. Nunca apanhei na vida, velho. Você tem mãe, Douglas? Os pés. Depois eles vão entender por quê, né? É uma longa história. Você tem que ser do podcast das mães, mano. É, e já passou o podcast das mães, é. Ela faz muau, que depois eu explico a história. É muito lindo. Ah, é mesmo, um ato de vandalismo muito, muito, muito trombadíssimo. Que na verdade é um furto, né? Isso aqui tá no podcast errado. Tá no podcast errado. Que na época lá da Bahia, tinha que ser na Bahia. Bahia é só Bahia. Faz merda também. Você né, é baiano, só faz baianagem. Não, eu morei na Bahia. Mano, eu acho que essa é o 20º podcast que me chamam de baiano. Me perguntam se eu morei na Bahia. Eu não sou baiano. Você não é baiano? Eu não sou baiano, eu sou de São Paulo. Eu morei na Bahia. E eu lembrei de outro acontecimento aqui também. Whatever, o inferno. Na época a gente andava de bike, velho. A gente roubava os pinos dos carros. Tá ligado que tinha uns pinos personalizados, tá ligado? Ou em forma de dado, ou é prateado, ou é reluzente, ou é em forma de black power. Qualquer merda que fosse diferente, a gente furtava, mano. Pra colocar na bike. É. Ó, tem o pau de bosta também. Não sei se pode ser considerado vandalismo, né, mano? Como que é isso? Tipo, a gente simula uma briga, né? A gente vai na praça, num lugar bem movimentado da cidade. Aí tem os turistas lá que não conhecem ninguém, simula uma briga. Tipo, dois moleques brigando e um monte ao redor na rodinha lá, briga, briga, briga. Aí, tipo, eu era um moleque que tava, tipo, com um pedaço de madeira na mão, né? Aí o outro, que era tudo, tipo, tudo combinado, tá ligado? Meus colegas lá. O outro falava, ai, seu cuzão, seu viado, não sei o que lá. Larga essa madeira aí, vem pro pau então, você não aguenta não. Falava, mano, vou te quebrar, mano, quebrar essa porra na sua cabeça. Ele, ah, larga essa madeira, larga essa madeira. Aí, tipo, sempre, não sei porquê, velho, era tipo, sempre chegava um turista trouxa aí pra assistir, tá ligado? Aí eu chegava do lado dele aqui, mano, segura essa madeira aqui, mano, segura isso aqui, eu vou quebrar esse moleque, velho, não precisa de madeira pra quebrar esse viado, não. Aí o maluco ia seco lá pra segurar a madeira, né, que não queria que tivesse briga, nem tacasse um pedaço de ripa na cabeça do moleque. Aí ele ia seco segurar a madeira, só que a madeira estava cheia de bosta, cheia de mijo, e detalhe que era de noite, né, que a gente não ia fazer isso de dia porque não tinha como pegar. Aí o maluco não via, né? Tipo, não era aquele tolete de 3 metros que visível, tá ligado? Era só uma bostinha bem passada, se que nem você viu isso na pegadinha de João Kleber? Não, isso aí eu acho que foi bem menino maluquinho. Quem é velho sabe disso. Ah, tá, pode crer. Aí, depois que o nego, quando ele se tocava que tinha merda na mão dele, nós já tava em casa, já dando risada na cara dele. E agora, vamos fazer ligações? Ligações, vamos lá, rapaz. Vamos atender uma ligação... Alô? Alô? Quem fala? Pastor Pilão! Nossa, de onde você fala, Pastor Pilão? Fala aqui da igreja! Que igreja? Da minha igreja! Whatever. Então, nosso podcast hoje é sobre vandalismo. Você tem algum ato de vandalismo? Na igreja, eu tenho um na ato escola, de vandalismo e receba agora o meu depoimento. Receba agora! Recebe agora o que tem o vandalismo da peteca. Uhul! Download do seu depoimento, como que é? Eu colocava explosivos na peteca, na mariola da peteca. Que isso? Era a peteca que as pessoas ficavam jogando, só que quando eles iam dar um tapa na peteca, a peteca explodia. Ah, tá, entendi agora. Eu jogava a peteca na janela alheia. Esse é o seu ato de vandalismo. Não, da minha avó. Tá tudo que você pergunta. E recebe agora. Recebe agora. Recebe agora que tem o amarelo da peteca. Você tem algum ato de vandalismo na Sai escola? Sai da frente, Satanás. Uma vez, o Satanás não saiu da frente. Aí que você fez? Atropelei, filha da puta. Mandei ele de volta pro inferno. Recebe agora. Recebe agora o atropelamento da peteca. E vamos encerrar o podcast MFs. Um beijo pra Gê aí, falou. Então. Ela nem sabe que o blog existe, mas tudo bem, né? Ah, tá, beleza. Então é isso aí, mais um podcast aí, chegando ao fim. Alguém tem alguma coisa a dizer aí sobre o assunto de hoje? Coisa? Agora que eu lembrei, tinha um ato de vandalismo bem supremo que eu esqueci, velho. Que foi a gente não compre bem lá. Compre bem, tem que falar compre bem. Puta que o pariu. Compre bem, Diadema, né? Nem Neverland nessa porra, nessa favela braba, nesse buraco, nesse anos do mundo. Né? Que a gente tava lá no mercado lá, eu peguei um. Ainda vamos falar a marca do café, ainda. Eu peguei o pacote de café pilão. Marca da família brasileira. Eu peguei o café pilão e estourei no coco do. Bati na cabeça do Rafael, o careca maldito. Eu lembrei dele quando eu olhei pro microfone que eu lembrei dessa história aqui. Careca maldito, vá até arrombar, careca. Então, alguém. O Kaique tem alguma coisa a dizer aí, por último? Nada não. Só tenho a dizer que eu saí do mercado, ele ficou com um cheiro de café infernal até nós ir embora e ninguém viu o bagulho. Nem paguei nem nada, ninguém viu. Nem as câmeras pegou. O corredor encheu de café lá. Foi ninja. Então aí, quem for escutar o podcast, por favor, comentem. Não esqueça de comentar aí também. Comentem embaixo aí, ó. Ali, embaixo ali do podcast tá ali, ó. Comentários, é só clicar. Clique em comentários. É. Escreva seu comentário. Seleciona a opção nome muito URL, alguma coisa assim. Muito fácil, deixa ser da roça vocês aí, seus tabaréu. Divulgue aí. Vocês aí que eu vou passar o blog, seus viados. Quando eu te passo é pra comentar, caralho. Então, e também divulguem, passem aí para o resto do pessoal aí que vocês conhecem. Mais conhecido como Ctrl-C, Ctrl-V, você não sabe o que é divulgar, é mostrar para os outros. Isso aí, divulguem, então até o próximo podcast MFs. Falou aí, galera. Pra fazer trombadinha, já tô boladão. Taca tijolo no caminhão, chutando os lixos da rua. Quem vê as pedras que avua, me cuna nas portas fechadas. Seu tapete, uma fralda cagada, aperta as campainhas. Eu vou pôr na janela da vizinha. Se você não tá gostando, essa porra já tá acabando. Vai te arrumar, rapaz. Ah, eu acho uma puta falta de sacanagem aí. Não deixaram ligar. Não deixaram ligar, eu tentei ligar. Eu tentei. Ah, eu não consegui também ligar. Não deixaram ligar, amiga. Foram nós dois rejeitadas pelo público. Ah, eu estou revoltada. Também. Eu vou embora, eu acho. Vou ir comprar calcinha. Você usa calcinha? Uso.